aí, otakus, otomes e similares, aqui é o Jorge Augusto e dessa vez o episódio é especial. Temos a leitura de e-mails antes do que seria o normal, por isso mesmo começamos por agora. Vamos lá. Aparece aí Álvaro e Zé. Oi. Tô aqui. Fala, filho. Bom, hoje o cast é diferente, né, cara? Opa. Aparece aí, o cara tá sumonando a gente, né? Oi. Opa, fala. Oi. Mano. Ou se obedeço, senhor das trevas. Gente, o que eu posso dizer é que o que causou rebuliço esses últimos dias não foi o nosso episódio 32 de... Não? Do Tigre e o Dragão. Mas que sim, foi? O que causou uma bela comoção no Twitter foi a ação do senhor José Luiz Panão Filho. Faltou as... Neves. Enfim. O que o Zé fez? É, foi o que a gente foi lá no Henshin Mais e ele pagou a cerveja pro Cassius Medalar. Verdade. Resultado, virou quase um trend topic no Twitter, velho. Pô, louco, Zé. Você reativou o Twitter depois disso? Reativou. Reativou. Eu marquei... Não espere que eu vá usar, tá? Eu marquei o Zé, porque assim, o Cassius fez uma citação a gente quando ele falou que ele tinha ganhado uma cerveja. Aí o Zé reativou. Eu falei pro Zé, Zé, estão citando você lá no Twitter. É o Cassius Medalar, tá falando um monte de coisa lá. E aí, pelo menos uns 10 tweets, só de conversa. É bom. Isso. Mas e aí, como é que tá a situação dos nossos e-mails hoje? E por incrível que pareça, hoje temos um ressurgimento. Um antigo colega meu de podcast aí resolveu mandar um e-mail pra gente. O nosso conhecido já Carlos Queiroz, mais conhecido por fora aí como Chaves, mandou Chaves, um e-mail. Por que Chaves? Porque ele gosta pra cacete de Chaves, já fez inclusive cosplay de Chaves. Ah, tá. Enfim, olha o e-mail dele. Fala galera do AS, beleza? Carlos Queiroz na área, mais conhecido como Chaves. Ouvi o cast de vocês sobre o Tigre e o Dragão e realmente a nova versão está melhor que a antiga. E eu falo uma coisa... Mais ou menos. Né? Mais ou menos, né? Aquela coisa, não. Né? E eu falo uma coisa, para eu assistir um filme de Kung Fu, ele precisa ser muito bem recomendado. Até mesmo porque a maioria dos filmes chineses tem um jeito de ser parado e ser muito longo. Muito longo mesmo. Vai assistir os Sete Samurais, você sabe o que é filme longo. Mas o cinema chinês hoje em dia já é bem ocidentalizado já. Opa! E o Felca aparecendo de fundo aí. Ninguém precisou sumonar, ele apareceu. Participação especial no filme. É isso aí. Continuando. Resumindo, acaba sendo um sonífero perfeito. Eu mesmo tive que assistir o Tigre e o Dragão 3 vezes e a cada vez eu dormi em uma parte diferente. Risos. Não é só ele, né? Sobre essa história da China ensinar o Japão a escrever, que fui eu que falei, é interessante. Até mesmo porque eles consideravam que muitas pessoas não eram dignas de escrever em kanji. Por exemplo, as mulheres. Daí que surgiu o hiragana e o katakana. Tá certo que ele escreveu katagana, né, com G, mas... Nós corrige e faz uma surpresinha. Sobre a China, eles procuram a filosofia de não só os animais como a natureza em geral, até tem uma frase que eles falam, que é: temos que ser firmes como uma rocha e flexíveis como um bambu. Agora, a parte do diabo verde, fiquei só imaginando a espada do diabo verde que come a mão de quem segura, ou a espada que além de servir pra lutar, também serve pra desentupir a privada ou limpar a casa. Foi a parte que você, Álvaro, disse que ao invés de Destino Verde, era Diabo Verde. Ah, é? Eu não lembro de ter falado isso. Pois é, foi sim. Eu falei, não lembro de ter falado isso não, cara, tudo bem. Pois é. Eu tava meio alterado. Falou sim, Diabo Verde. Tanto que a gente tirou mó sarro na hora. Bem, galera, espero que o meu e-mail não seja muito cansativo. Ô Carlos... O seu é o único e-mail da temporada, então pode mandar um e-mail do tamanho que você quiser. Inclusive uma bíblia que a gente dá, Lita. Não seja muito cansativo, já que ficou um pouco extenso. Mas queria deixar uma sugestão de cast. Cultura chinesa versus cultura japonesa. Tipo, samurais e ninjas versus lutadores de kung fu. Eu acho que é uma boa, interessante. Não? Interessante. Interessante, sim. Um bom motivo pra fazer um versus, não? Não, versus não, a gente faz uma coisa. É, a gente vai fazer. Não, um versus, que a gente pode pegar, por exemplo, um manhua de lutador de Kung Fu versus um Samurai Champloo, por exemplo. Uhum. A gente faz do Jaspion contra o Jiraiya, cara. Pode ser também. Também. E aí ele manda um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Carlos. Até a próxima. Valeu, Carlos. Um grande obrigado aí por ter mandado um e-mail pra gente. Agora, Facebook. Tá meio caidinho, né? O pessoal não comenta mais, não manda mais nada. Facebook deu uma boa parada mesmo, né? Por mais que a gente tenha postado. Por mais que a gente tenha postado alguns conteúdos aí legais. Inclusive o Zé faz parte. Achou lá o do Man at Arms Reforged da Destino Verde, que ficou legal pra caramba. Uhum. Eu vi, foi o que saiu essa semana, né? Sim. Foi. E eu postei em seguida o episódio que eles fizeram da Scissor Blade do Kill la Kill. Que também ficou legal pra caramba. Os caras são foda, velho. Eu tava me perguntando. Não sei se é meio. Pra não estender muito também. Mas será que os caras ganham alguma coisa com isso, cara? Ah, provavelmente então, ganha, né? Porque o YouTube ganha visualização e eles vendem o que eles fazem lá também. Certo, isso aí. Então, o cara que fazia antes, o Man at Arms, ele era mais profissional, né? Fazia mais pra filme, essas coisas. Esse pessoal novo é mais, tipo, por encomenda, tipo, de pessoa física mesmo, sabe? Não empresa. Nossa, é menor a produção. É, o que eu falo, tipo, é que eles devem ganhar alguma coisa, porque, cara, imagina, aquele negócio deve ser caro pra fazer. É bem caro, mas sim. Eles vendem. Se você quiser comprar, eles vendem os que eles fazem no programa. Eu lembro que do outro, eu tinha visto a espada do He-Man, que eles fizeram. Os caras venderam do outro, $5,000. É só você dar uma procurada lá na nossa página do Facebook, porque tem inclusive o que eles fizeram, a espada e a armadura básica da Erza. Muito, muito foda. O Jorge até chorou e queria emagrecer só pra usar. Ah, vá se lascar, Zé. Bom, o que resta pra gente agora, antes de apresentar pra vocês a história do mundo de Anime Sphere, é os nossos parceiros aí que divulgam a gente, que é o Podflix e o Ouvindo Podcast, que sempre estão tweetando e, no caso do Ouvindo Podcast, postando lá no Facebook. E o Goldcaster, que posta lá no feed deles, né? E agora nós temos mais um parceiro desses de divulgação, o chamado Narrador. O Narrador, do endereço narrador.co, ele é uma espécie de você pode... Opa, olha aí, os caras trazendo cerveja pro podcast. Uma cerveja, não. Eu disse bebida, não disse que é cerveja. Ele é uma espécie de iTunes online, vamos dizer assim. E você pode ouvir os seus podcasts através do feed e através da página deles. Você junta todos os podcasts que você gosta dentro desse local. E aí você pode ouvir os episódios conforme você fizer uma lista de episódios em série. É muito legal. Eu consegui fazer a inclusão do Anime Sphere e eu recebi a resposta agora no dia 14, cerca de uma semana atrás. Datando a leitura de e-mails. Ah, dá nada, né? E queria deixar aqui parabéns aos senhores, senhor Álvares, senhor Jorge, por um muito ano de obrigado. Anime Sphere aí. Parabéns a vocês dois por me aturar por um ano, porque não é fácil! Aí a gente merece mesmo, velho. Ei! Aí eu morri, alegre. Valeu, cara, valeu mesmo. De um resto, ano, como é o especial de um ano, agradecer a todo mundo aí que foi nosso parceiro, os dudes que o Andrei sumiu lá do nosso grupo, mas ele continua sendo nosso parceiro. falar do Três Quartos Cego. O Danilo também sumiu, mas ele deu um motivo. Mas ele tá sempre conversando aí comigo no Twitter. E o pessoal lá do Covil do RPG e da Rádio Bodega, que tá sempre aí comigo, fazendo, eu tô sempre participando lá dos RPGs, eles sempre, a cada postagem que eles fazem, coloca como contribuição nossa, e sempre colocam um link lá pra poder fazer a divulgação, é legal pra caramba. E tem também o Iabus, que acho que eles pararam de publicar, não sei, acho que fecharam a página, mas é, vale lembrar porque fazem parte da história do Animesphere. Claro. Um abraço também aí ao Cassius Medawar, que vira e mexe, ele tá citando a gente no Twitter também. Foi isso o surgimento aí da cerveja lendária do Zé. Fala aí um pouco, né, Zé, porra? Quem quiser me dar uma cerveja pode dar também, cara. Eu tô aceitando. Fala sério. Bom, enfim, de resto, agradeço a todos vocês por ouvirem e eu peço encarecidamente que ouçam mais esse episódio. Tá legal pra caramba, hein, galera? Ouve aí. Ouve aí, hein? Escutem que foi feito com bastante carinho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. vamos que vamos rumo aos próximos aniversários aí da Ninistra. Oh, hein? Rumo aos próximos episódios. Marquem no seu calendário, 16 de abril de 2017, Animesphere fará 2 anos. Um grande abraço a vocês e aproveitem o episódio. Fique com tudo aí, galera. Abração, até mais pra vocês. Sejam todos bem-vindos ao mundo de Animesphere. A nossa história começa com um teste que a base da nave Safadonia estava fazendo, tentando encontrar um planeta para habitar. Esse teste foi feito com um mecha modificado para viajar numa velocidade muito mais rápida. Acontece que houve uma falha. E esse mecha viajou no tempo, na verdade. Foi parar 10 mil anos antes dos eventos da Safadonia atual. A nave caiu, né? O mecha caiu. E o jovem piloto Kryptos, que é o personagem que vai ser controlado por mim, precisa voltar para o seu tempo. Nisso, ele pesquisou nos dados que ele tinha na nave. E descobriu que nessa era, alguns guerreiros encontraram um artefato mágico capaz de realizar qualquer desejo e controlar todo o universo, que é a Orbe do Animesphere. Sendo assim, ele vai partir em busca de encontrar essa Orbe e recrutando guerreiros que estejam dispostos a ir atrás dessa aventura. Aí a nossa história começa, aí vocês estão com o mapa, na cidade do vilarejo de Poço de Obep. A cidade é um vilarejo pequeno, com algumas casas, um antigo salão, onde tem, onde o pessoal vai pra beber, como se fosse uma taverna mesmo, e é circundando um poço que tem no centro da cidade. Eu encontro vocês em volta desse poço. Aí descrevam aí pra mim o que cada um tá fazendo aí na cidade. Aí o Álvaro primeiro, por favor. Eu estou chegando na cidade, parei para ver se tinha algum tipo de água no poço, alguma coisa, que estou com um pouco de sede, e vi, não sei se tem alguma coisa, estou à procura. E você, Jorge? Eu acabo de chegar na cidade, olhando para todos os lados, tentando reconhecer algum rosto, e eu vejo o Álvaro ali no poço, e também me bate uma sede. Eu dou uma olhada e, com a minha manipulação de água, eu tento verificar se tem alguma água lá no poço. Você não consegue controlar o que tá lá dentro, tá, Jorge? E eu olho pra baixo. Aí eu... E, ué, estranho. Eu deveria conseguir fazer isso. Nisso, o meu personagem se aproxima de vocês dois. Falando, vocês estão tentando pegar água aí do poço? De certa maneira. Sim, estou... A procura. Então, não é bom nem tentar. Essa cidade aqui, do poço, o vilarejo do Poço de Obep, é conhecida exatamente por esse poço que não tem água. Há muitos anos atrás, o mago Obep lançou uma maldição e transformou toda a água do poço em uísque. Ah, mas interessante. Vocês estão perdidos aqui? Não, eu tô... Tô à procura de poder, ficar mais forte, poder encontrar um lugar onde eu possa desenvolver as minhas habilidades e poder encontrar minha mãe. Mamãe? Sua mãe? Você perdeu sua mãe? É, no ano de 777 ela sumiu. Álvaro, rola um D6 aí. Pera aí. Tirou quanto? Tirou 4? Beleza. Quatro. Tranquilo. Não, gente, é que eu tô em busca de ajudantes para mim. Eu tô procurando um tesouro e eu acho que vendo vocês aí, você, rapaz, uma armadura e o outro com essas vestes de mago, acredito que vocês poderiam me ajudar. Porque você acabou de conhecer a gente, como é que você acha isso? Ah, eu consigo reconhecer quando a pessoa tem bom coração ou não. A gente pode conversar? Sem problema nenhum por mim. Claro. A princípio, quem é você? Bom, meu nome é Kripos. E o outro rapaz aqui que eu também não sei quem que é, já chegou? E eu me chamo Seisui. Seisui. E você, rapaz, não, tá Seisui. Perguntando? Seisui. Eu sou o Glenn. Glenn? E o que é essa caixa nas suas costas, Glenn? É minha armadura. Eu sou o Cavaleiro de Urso Polar. Cavaleiro, eu já ouvi falar bastante dessa ordem. Dessa ordem? Sim, sim, é uma ordem bem interessante. Acho que seria interessante a gente ir até a taberna, não ficar conversando aqui num lugar tão aberto. Tudo bem? Vá na frente. Tá certo. Lidere o caminho. Nossos jovens guerreiros entram na taberna, sentam numa mesa ao canto. Kripos já pede um suco de limão e senta. Pois bem, senhores, eu estou numa busca de um certo tesouro que foi enterrado numa ilha próxima daqui. Mas, como vocês podem ver, eu não tenho espada, não tenho nenhuma arma e me faltam habilidades de lutador. Eu preciso de o que seria 2 guarda-costas para me levar até lá. E eu gostaria de propor aos senhores. Ao final dessa jornada, com certeza a gente vai encontrar muitos tesouros. E provavelmente vamos enfrentar alguns monstros. Vocês estariam dispostos? Tudo depende. Sim, bom, claro. Tudo depende. Depende do... Vocês têm uma noção do que a gente vai enfrentar? Ah, e antes de eu começar a falar, eu já tinha pedido odre de água, mas o odre era quase do tamanho da mesa inteira e vocês estranharam o tamanho. Ô louco, tá com sede, hein, rapaz? Você vai entender o porquê da sede. Tudo bem. Eu só quero um copo d'água, por favor. Parece até que ele veio do deserto de Sodré. Não é? Mas vocês entenderão. Pois bem, os senhores aceitam a minha proposta? Para qual caminho nós iremos? Aí que eu peço a ajuda dos senhores. Eu sou novo nessas terras e eu tenho apenas um mapa que consegui fazer. Nós teremos dois caminhos. Um ser indo pelo deserto de Sodré para chegar até a cidade de Host, que é uma cidade grande, que eu acho que a gente poderia conseguir um bom navio para levar a gente até a ilha. Ou indo pela floresta de Nagir, onde a gente consegue chegar até o porto de Quen, que é uma cidade menor, né, um vilarejo menor, que tem um porto só dos pescadores de lá. Indo por Quen, a viagem de barco seria menor, seria mais curta. Sim, entendo. Mas agora, o barco que a gente conseguiria em Quen seria, acho que, menor também. Sim, mas aí é o que a gente tem que verificar. Porque conforme as informações que eu tenho, o caminho que leva ao porto de Quen, ele é, por mais que a viagem até o lugar onde precisamos ir seja mais curto, o caminho é mais perigoso. Eu estava indo para a cidade de Host. Onde você conseguiu essa informação de que o caminho seria até mais perigoso? Até porque, para chegar aqui no vilarejo, eu vim das ruínas do Templo de Nagir, que era justamente lá onde eu estava treinando antes de vir pra cá. Eu ouvi falar do poço, eu pensei que tinha água e, por fim, eu acabei encontrando vocês. Entendi. Bom, vocês preferem ir pro Host, então? Então, como eu estava comentando, o meu destino era para lá, mas dependendo da opção que vocês escolherem... Porque pra mim, tanto faz quanto fez. Eu conheço bem o caminho até as ruínas do Templo de Nagir, e de lá pra frente eu conheço mais ou menos. Se eu não estou esquecido, eu conheço até um pescador que fica ali no porto de Quen. Mas se ele já morreu no caminho, eu não faço ideia. Entendi. Então, senhores, a minha intenção não é nem ir pra Host e não é nem ir pra o porto de Quen. É ir pra ilha. Então, por onde a gente vai, depende de vocês. Por onde vocês acham mais fácil de me proteger? Qual caminho você conhece melhor? Eu estava indo para lá, porém não conheço o caminho. Bom, então podemos ir para o porto de Quen, até porque eu conheço bem o caminho até Nagir. E de Nagir para o porto de Quen não é muito longe. Então vamos por Quen mesmo, então? Sim. Tá ok. Nisso, a gente continua bebendo e conversando, entram quatro homens na taberna, bem mal encarados, e já chegam chutando tudo, discutindo com o pessoal, até que vem o Sensui. E um dos rapazes fala: "Ei, você aí, seu verme! É comigo? É com você mesmo! Você que destruiu a minha cabana! Você tava louco, cara? Eu tava caçando lá na floresta de Nagir, de repente só vi uma onda e varreu tudo que eu tinha lá." "Se eu não tivesse destruído a sua casa, você teria morrido, meu caro." "Teria morrido por quê?" "Eu tava fazendo um trabalho da guilda de magos de Nagir, que eles pediram que tinha um monstro dentro da floresta, mais próximo ali da caverna do focinho do lobo." Monstro nada, rapaz. Que monstro nada. E a minha cabana, como fica?" "Fica do jeito que tá. Eu simplesmente entreguei o cadáver à guilda e eles entregaram ao contratante." "Do jeito que tá? E tudo que eu perdi lá?" "Meu caro, eu acho que você não me conhece, né? Você não sabe do que eu sou capaz e muito menos de como as pessoas me chamam." "Eu te conheço sim, rapaz. E eu sei que eu vou cobrar você lá na guilda." "Pode ir lá, vai na fé." "Porque eu preciso da minha cabana de volta. Você acha que vai ficar por assim?" "Vai na fé. Eles no mínimo vão dar risada na sua cara." "Você vai me pagar ou não vai?" "Claro que não. Não tem dinheiro." "Então rola um dado de habilidade aí, Jorge." "De qual?" "D6. Nossa. Ai. Esse cara, ele foi e jogou um machado na sua direção. Pegou e cortou metade do seu cabelo assim na frente, assim, ó. Sabe, a franja, assim, ó. Aham. Uhum. A lâmina do machado não chegou a te dar dano, mas arrancou tipo assim, todo o cabelo que você tinha na cabeça, assim, na frente. Mas você é louco! Roda outro dado. O cara foi, deu uma, foi dar com um porrete na sua cabeça, um do outro, um outro cara que tava junto com ele. Mas você conseguiu desviar. Vocês vão atacar? Não vão? É, sim, certeza, né? Eu vou, já que eu estou junto aqui e agora somos parte da mesma equipe, vou te ajudar. Você vai fazer alguma coisa primeiro? Eu já tô no meio da confusão, né? Eu, claro que eu vou atacar. Vou utilizar o meu golpe Water Hands, que é simplesmente eu espalmar a mão pra cima, ele forma bolas de água e eu disparo como se fossem canhões. Isso, por favor, deixa o local molhado. Faz um teste de habilidade, Jorge. 4. Você usou sua habilidade pra fazer essas bolas de água e jogou em direção aos seus oponentes, né? Você conseguiu derrubar dois deles. Só derrubar no chão. E você, Glenn? Eles estão no chão molhados? Isso. Eu vou... Tem, tipo assim, como é que tá o... Eles estão tudo muito junto? Eles estão... Tem dois na frente e dois caídos um pouco mais atrás. O que jogou o machado tá no chão e o que tá com o porrete tá do lado do Seisui. Vamos ver... O chão, como é que tá o chão? Tá muito, muito molhado? Tá úmido, então não posso fazer muita coisa. Os caras estão molhados. Interessante. Se eu conseguir chegar bem perto deles, pra poder dar um abraço. Cara, você é bem mais forte que eles. Sou bem mais forte que eles? É. Então, eu vou chegar mais perto deles pra tentar, pelo menos, pegar, tipo, sabe, os dois assim no braço. E isso já vai dar vai dar uma congelada. Você quer usar essa magia, né? Já. Quero. Beleza, então. Rola um teste de habilidade aí. Teste de habilidade é um D6? Isso. Rolou okay. Um, mas você tem habilidade 4, entendeu? Uhum. Ele conseguiu, tipo assim, ele foi pra segurar o pessoal e acabou, tipo assim, só dando um soco no peito de cada um, assim, dos que estão em pé. Aí caiu, estão os quatro no chão agora. Que eu sugiro, né, a gente correr pra ir embora daí antes que comece a confusão ficar generalizada. Afinal a gente tá numa taverna, então tudo... já tá começando, tem gente levantando, já tem gente chamando o guarda. Então vamos sair fora, né? Sim. Isso. Beleza, então. Bora lá, sai correndo. Nisso a gente sai correndo. Sai correndo e já tem um pessoal se formando atrás da gente, né? Não, realiza aquela cena de anime. A gente, os quatro estão caídos no chão, perto da entrada da taverna. Nós três passamos por cima dele, pisando em cada uma das cabeças dos quatro. E na cara dele... sabe quando sai aquela fumacinha atrás, assim, aí o pessoal atrás... vamos matar você! E além de eu estar levando o odre de água, aquele odre gigante, quando os quatro levantam, eles estão com uma marca de... Os três estão com marca de três sapatos na cara. Então, beleza. Aí sai correndo, a gente sai correndo e vai indo em direção à floresta, né? Nisso, na hora que a gente vai passar no portão da cidade... A mulher já grita: eu marquei a cara desses rapazes! Eles que não vão ter mais aqui! Tá bom, tia! Depois que a gente conseguiu despistar, já o povo enlouquecido, ensandecido da cidade que a gente deixou agora, o Cryptos começa a questionar as atitudes do Seisui, né? Bom, cara, você tá ficando doido? Você destrói a barraca do cara e ainda bate nele? Entenda o que aconteceu. Na minha fama, normalmente, acontece por isso. Porque, assim, eu sou um mago contratado por uma guilda perto ali do Templo de Nagir. E o que aconteceu? Na hora em que eu tava perto da cabana desse cara que nos atacou, tinha um golem de cerca de uns 4 metros de altura. E ele veio pra cima de mim porque ele tinha que ser derrotado, porque ele estava aterrorizando os moradores de um vilarejo bem ao sul da floresta. E aí, quando a gente estava lutando, eu tive que me desviar, afinal de contas, ele tem 4 metros de altura e o dobro da minha largura. Convenhamos, se eu não desvio, eu não estava aqui, né? E aí, quando eu me desviei, eu estava bem perto da cabana dele. Quando eu me desviei, ele acertou e fez a cabana do cara em pedaços. Mas era só você ter pagado a cabana do cara, né, meu? Ah, você acha que eu tenho dinheiro pra pagar a cabana do cara? Tudo que eu recebo ultimamente tem ido pros cofres da guilda pra pagar os prejuízos? Tá ruim, cara. Vocês estão deixando muitos prejuízos por aí? Ah, mas eu vou fazer o quê? Assim, eu entro numa missão que paga bem. A última missão que pagou realmente bem foi 60% do que eu ganhei pra guilda pra poder pagar os prejuízos. Cara, acho que a gente tem que começar a pensar em planejar mais pra não destruir ao redor, cara. Vamos pensar nisso aí. Vamos com calma, hein? A gente pode fazer uma coisa dar certo. É, mas quer saber de uma coisa? Esse daí foi um dos exaltados que normalmente vem no meu caminho. Eu acabo com todos eles e acabo a história. Caramba, cara. Fica calmo, você tá ficando nervoso? Calma, cara, não precisa ser desse jeito. A raiva só vai levar a ter mais ódio. A mágoa e o ódio só vai levar a uma inundação na cara daquele desgramento. Mas enfim. Bom, vamos indo, né? E nisso a gente vai atravessando a floresta. A gente vê algumas sombras que meio que assusta a gente, né? Que é tá numa quantidade muito grande, que seria tipo assim complicado para combater direto. E até que a gente vê um pequeno monstrinho amarelado no meio do caminho, né? Qual que é a reação de vocês? O que que ele é? Ele lembra uma... Como é o nome daquele bicho lá que fica no rio lá? Aquele roedor lá é... Kobold. Não. Ah, é. Tem de verdade mesmo. É. Caramba, como é o nome? Sapo. Não, caramba, é roedor. Castor? Castor? Não, que fica lá na Marginal Pinheiros, lá, boiando lá. Capivara. Ah, capivara. É uma capivara amarela com orelha pontuda. Que foi? Pikachu versão marsupial, é? Quase isso. Então, ele tá parado bem no meio do nosso caminho, assim, olhando assim na nossa direção. Eu só tento chegar perto. Você tenta chegar perto? Sim, eu vou tentando chegar perto, até porque, como eu conheço bastante bem a floresta, eu tento demonstrar confiança e a falta de medo, porque assim ele vai confiar em mim. Pelo menos era o que eu pensava na hora. Ele não é um cachorrinho, cara. Calma. Beleza? Beleza. Ele deu um choque em você. Deixa eu ver aqui um negócio. Mas eu tô falando, isso daí é um Pikachu, mas um tamanho gigante mesmo. Ele tem poderes elétricos, tá? Deixa eu rolar aqui um... É. Olha o que eu tô entendendo aqui, meu caro cavaleiro. Eu não vou conseguir você fazer... Você tomou de dano aí, tá? Ok. Eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque, convenhamos, o animal... tem magia de eletricidade. E a minha magia que vocês estão conversando aí, ó. Nisso que vocês estão conversando aí, ó. O bicho tá fazendo o quê? Ó, você tomou uma mordida, Álvaro. Porra! Faz alguma coisa então, pô! Ele mordeu aonde? Toma mais um de dano aí, Álvaro. Aonde ele mordeu? Na sua perna. Ele fica aquela coisinha, tá preso, tipo, sai! Sai! Sai daqui! Você tenta chutar ele? Eu tento. Tá tentando se livrar dele, ele tá preso na sua perna, assim, ó. É, rola um D6 aí. Ai, caralho. Vixe, cara. E ele continua preso na sua perna aí. Vai fazer alguma coisa? Eu vou, tipo, Você só dá um soco nele pra ver se ele sai dali. Não, você já tentou, já rolou sua. Então beleza. Eu vou tentar. Não, beleza. Mesmo que ele seja um roedor elétrico, eu vou tentar disparar um Water Slicer, que é a minha técnica de corte, pra tentar acabar com ele de uma vez por todas mesmo. É, ô moço, cuidado, tá? A perna é minha. É, cuidado, tá? Tá, então. Rola um teste de habilidade. Ó, você tem que acertar. Tem que tirar de 1 a 3, pelo menos. De 3 a 6, pelo menos. Esse cara. Esses dados estão uma beleza. Rola um D6 de dano aí, ô. Ô, Jorge. Beleza, tirou. Tipo assim, só deu um cortezinho de leve assim na perna do Glenn. Perdeu mais dano, tá, ô Alves? Porra! Seu rato pendurado aí nessa perna aí. Rola, vai fazer o quê? Eu? É. Deixa eu ver. Eu vou dar um. Eu vou dar um soco dele. Beleza, rola um desse aí. Beleza. Você consegue dar um soco nele que ele sai voando, que você é muito mais forte que ele, né? Eu repito a técnica em seguida. Mas ele já era, ele sumiu, voou assim, centenas de metros de distância, tá ligado? Tá bom, então tá bom demais isso aí. Beleza, só que aí, nisso a gente olha pra trás e tem uns 50 desses. Sai correndo! Do outro, assim, ó. Ah, eu viro assim, antes de eles chegarem muito perto... Vira pro Glenn e fala assim, meu cara, isso tá na hora. Segura as canelas. Olha, rola espero que o que eu diga fique gravado desde então. Corre, negada! Rola o D6 aí. Os dois? É. Beleza. A gente vai correndo assim, ó, e o Sensui vai ficando um pouco mais pra trás, assim, ó. O Glenn, mano, já disparou lá na frente já, tá ligado? E eu vou correndo atrás de acompanhando. Beleza, até que a gente chega tipo, numa parte que tá passando um rio, assim, pela floresta, que separa uma margem a outra, assim, e vai separar a gente deles, a gente consegue atravessar essa distância deles. Também se vier pra nisso, a gente já consegue avistar de longe, assim, a cidade. Né, o Porto de Quen, né? A cidade do Porto de Quen. Certo. A gente vai chegando e vê que é uma cidade pequena até. É só, tipo assim, algumas casinhas. É mais focado no pessoal que é pescador aí, né? Da cidade. É uma cidade portuária. Sim, sim. Não é nem portuária. Ela tem tipo uma cidade como de pescadores. Sim. E ela... Vocês estão vendo aí no mapa aí? Sim. Ela sim. Tem tipo um lago que tem abertura pro mar, assim, sabe? Uhum. O pessoal pesca ali dentro, eles não pescam mais pro oceano, assim. Entendeu? Não vai mais pra alto mar, então tudo isso. Bem. Isso. Eles pescam só ali naquela região. E a gente vai vendo os. Tipo assim, vai chegando na região do porto e vê que os barcos que eles têm são, tipo assim, jangada, assim, né? É coisa pequena. Tem algum lugar... Eu vou... Peraí, tem alguém perto de mim? Alguma coisa? Olha, a gente tá perto do porto e tem um monte de marinheiro, pessoal carregando e descarregando barco, né? É, mais pescador, assim. Chegar para um... com licença, senhor. Pois não, rapaz. A gente está precisando ir para uma ilha para fora. Tem algum barco que possa comportar nós três? Para a ilha? Isso. Ilha. Ilha? A ilha que a gente vai, a missão é Ilha BF. Ilha é pra Ilha BF. Ilha BF? Tá maluco, rapaz? Aqui não tem ninguém que vai pra Ilha BF, não, rapaz. E... Tá. Não dá, não. Tem alguém que poderia fazer isso? Alguém que aceitaria alguma quantidade de dinheiro? Ó, rapaz, o único que tem aqui é eu, o véio sem perna lá. Que ele é meio doido, ele faz essas coisas aí, mas não é do pessoal faz não. E pra onde que ele está? Ele mora ali naquela cabana ali. Aí a gente olha, na verdade não é uma cabana. É tipo como se fosse uma casinha de cachorro um pouco maior, assim, sabe? Caralho. ele mora ali naquela cabana dele ali, ó. Se quiser, vai lá falar com ele lá. Mas Só ele que é doidinho em fazer essas coisas aí mesmo, mano. E a BF tá doido, rapaz. Tá doido. Tá certo, tá certo. Muito obrigado. Vou chegar lá conversar com ele. Comentário em off. Esse cara veio do Nordeste, né? Não. É o sotaque da cidade. É o sotaque da cidade. Oxi. Eu tenho que fazer uma coisa diferente, né, pô? Porque senão, mano, vai ficar todo mundo igual. É isso aí. Aí... Você vai querer falar com o velho louco? Ou... Sim, quero conversar com o velho. Com o velho lá. Eu bato na porta. Ele tá fechado a porta? Mano, coisa assim? A casa dele não tem 1 metro de altura, tá ligado? Foi um hobbit? É tipo como se fosse uma casinha de cachorro mesmo. Eu dou uma batidinha assim por fora. Em cima, pá, né? É. Aí onde, nisso, só sai a cabeça pra fora assim, ó. O que tá me incomodando? Tudo bom com o senhor? Senhor, desculpa, quem é senhor? Que senhor? Desculpa incomodar. É que deram informação. Não fiz nada. Calma. Calma, cara, calma. Deram uma informação que o senhor poderia. Tem um barco que poderia nos levar até a ilha de Bief. BF eu não vou mais, cara. A gente pode pagar uma quantia em dinheiro. Quanto que o senhor poderia? Quanto que o senhor cobraria? Olha, rapaz, se você quiser, eu posso vender meu barco pra você. Não, é que daqui de nós três nenhum sabe pilotar um barco, então a gente precisava que alguém levasse lá. Então você compra o meu barco, então. Eu preciso do senhor junto. Então, você compra um barco pra mim, porque o meu barco não vai caber nós três. Ah, e quem é que poderia vender esse barco? Pode tentar comprar outro barco. Momento em off, eu tô me sentindo no RPGzinho mesmo, porque tipo, eu tenho que ir lá, pra ir lá, pra ir lá. Fala com não sei quem, fala com não sei quem outro. Então você pode tentar arrumar o meu barco antigo. O que que ele tem de errado? Ele tá um pouquinho quebrado. Aí você olha um assim, ó, na frente da casinha dele, de cachorro, tem tipo assim, tem um barco que parece uma geladeira, assim, sabe? E só cabe ele mesmo, assim, né? Lá dentro. E do lado tem um barco bem maior, assim, que, tipo, seria tipo uma casinha dentro do barco, tudo assim, né? Aonde dá pra dormir e tal. Só que é o seguinte, mano, o barco tá cheio de marca, tipo assim, de. Como se fosse tiro, assim, de canhão, assim, tipo, cheio de buraco, assim. Caraca! Meu senhor, onde é que o senhor andou se metendo? Ele é BF. Interessante. O que que aconteceu por lá? Então, rapaz, tem muito monstro no caminho. No caminho? Sim, tem outro Kraken, tem as gaivotas gigantes, tem os outros piratas. Outros piratas? Então quer dizer que o senhor é um pirata? Não, longe de mim. Longe de mim. Acredito. Ok. Então vamos aos negócios. O senhor poderia me informar quem é que pode vender um barco para nós aqui? Oi, rapaz, alguém que tem um barco, né? Sim, vou perguntar a alguém que o senhor já saiba. Alguém de confiança do senhor? Não, meus amigos já morreram todos, já. Interessante. Tudo bem, então, eu já volto aqui. A gente vai tentar, vou tentar conversar com alguém. Aí eu viro pra você e falei, ó, gente, não queria falar nada não, tá? Mas ele não parece ser de muita confiança pra levar a gente até a ilha. Mas alguém de nós três aqui sabe, quer dizer, eu não sei. Vocês sabem velejar um barco? Velejar? Pilotar? O máximo que eu andar num barco? O máximo que eu poderia fazer é utilizar uma das minhas técnicas de água pra poder fazer o barco andar. Vocês teriam que dirigir. Mas você teria energia pra levar o barco até a ilha? A questão é que assim, pra eu, se eu gerar a água, não dura muito. Mas se eu tiver água ao redor... Se eu tiver água ao meu redor, eu posso usar ela pra dar um impulso. E eu gasto infinitamente menos energia. Não, que é interessante. Que é o nosso caso. Entendi. Então a gente então, só precisa de um barco. Só precisa de um barco. A gente, precisa só... a gente podia pegar o barco velho dele e você ir levando a gente? É, a questão toda é quem vai consertar? E o que, que é. E quanto que a pessoa vai pedir de dinheiro, né? É que assim, a gente tem algum dinheiro? Eu mesmo. Nada. Eu mesmo. Nada. Eu tava até pretendendo passar o cano lá na taverna pra levar o Audrey embora junto comigo. O que foi que aconteceu? Não, a gente saiu sem pagar. E a gente tá tudo ferrado, nós três. Nem eu tenho dinheiro. Ok. Bom. O jeito é trocar um serviço por outro, tipo, chegar na pessoa, você conserta o barco pra mim e eu faço alguma coisa pra você. Esse vai ser o jeito. Pode Voltamos ser. Para o tempo de escambo. A gente pode tentar ir no centro da cidade conseguir algum dinheiro. Sim. É, ver se não tem alguma sucursal do registro das guildas pra eu tentar algum trabalho pra gente ganhar dinheiro. Pode ser. Aí. Então... Caralho, desculpa, não deu tempo de falar. Doutor Magia? Doutor Magia? Não deu tempo Beleza. De pausar. Nossos heróis se direcionam até o centro da vila. É tipo uma praça assim, no meio da praça tem uma fonte, né? Só que tá sem água e tá, tipo, tudo quebrado, né? E em volta tem algumas barraquinhas de tipo de vendinha mesmo, comida. Tem uma barraquinha que vende uns cortes de carne, outra que vende espada, armadura, coisas do tipo. Vocês querem conversar com alguém? Eu observo ao redor e tento procurar alguém que pareça entender o conceito do barco. Não, não tem ninguém no centro da cidade. Então aí pergunta, eu chego pra ele e pergunto, a gente tá numa cidade portuária, deve ter alguém que saiba consertar então, a porra do barco. Porto. Tem no porto. Querem ir até o porto? Vamos até o porto. É o que eu acho, era bom tentar dinheiro antes de ir pro porto. Ok, como é que a gente poderia conseguir dinheiro aqui? Então eu cheguei na barraca lá que tá com cortes de carne, tá vendendo cortes de carne. Bom dia. Ah, bom dia. Eu queria saber o que eu posso fazer aqui nesse vilarejo pra ganhar um dinheiro. Pra quem não ganhar um troco, é rapaz. Claro, estamos precisando consertar um barco. O que você sabe fazer? Ah, eu sou mago de. Eu sou mago de guilda. O que você sabe fazer? Não respondeu. Ah, eu sei lutar, eu com as minhas magias você de tá água... Você tá querendo briga, rapaz? Daí o cara já puxa o facão, assim, de cortar carne, assim, ó. Não, eu não tô querendo briga, eu só tô falando é que eu sou... Tem a faca de vó. Eu sou mago de guilda, eu sei fazer. É, se caso você precisar que eu recupere algum artefato, que eu possa acabar com um tormento relacionado, eu posso ir e tentar. É, não precisa de nada, não. O cara tá bem mal-humorado. Porque se a gente ajudar o senhor a cortar alguma coisa, o senhor poderia nos dar algum dinheiro? Não, quero saber de vocês, não. Estamos aqui, vocês. Nós só estamos precisando de ajuda para pouca rapaz, coisa. Rapaz, você não tá vendo aqui a vila aqui, ó? Todo mundo trabalhando. Ninguém tem então, tempo. Nós somos... A gente está pedindo humildemente um pequeno emprego. A gente só precisa sair daqui, seria por pouco tempo. Aí o Cripto chega assim e fala, gente, eu acho que não vai dar em nada aqui não. Acho melhor a gente tentar outra coisa. Bom, vocês que sabem. Não, o jeito então é ir pro porto, tentar procurar um trabalho por lá. Isso, quando vocês estão indo pro porto, vocês passam do lado de um bardo. E ele, o cara tá tocando tudo, tipo, desafinado e cantando assim com a voz bem zoada. E todo mundo que passa joga uns trocados pra ele. Alguém daqui sabe cantar? Não. Eu sou péssimo. O último trabalho que me pediram pra cantar, eu saí de lá quase morto. É, senhor Cryptos, o senhor sabe tocar alguma coisa? Eu também não. Nada que tenha aqui nessa cidade. Eita, nós. Assim dificulta as coisas. O máximo que eu posso fazer é tentar fazer uma exibição. E o cara tocando a Florentina. O máximo que eu posso fazer é uma exibição com a minha magia de água. Então faz aí. Aí eu começo. Você vai querer fazer o quê? Você vai... É, fazer uma bola de água, fazer ela flutuar, e depois eu vou mudando a forma da água e tudo mais, assim, fazer uns malabarismos, né? É, exatamente. Eu conheci um rapaz, meio que um rapazinho meio careca, que sabia fazer um negócio desse também. Tinha uma seta na cabeça? Tinha uma seta na cabeça. Ele sumiu, nunca mais vi. Aí, então, Jorge... Bom, era o seu personagem até, tipo assim, a fonte que tem no centro da cidade, assim. É, e aí, então, eu andei até o centro a fonte do centro da cidade, eu ergo uma bola da água que tá jorrando, e aí eu pego a bola, transformo ela em um aro, depois eu começo a fazer um chafariz que gira, e aí depois eu faço que ela... caia em arcos e depois volte e depois se dois jatos que se encontrem, tipo, aquela coisa bem malabarismo, um negócio bem artístico. Uhum. Eu vou gritando, venham, venham ver os malabares com a água, venham, venham ver. rola os dois, rola um dado de habilidade cada. Bom, é, o pessoal começou a se juntar em volta, assim, né? De vocês, assim, e ficou olhando, né? Vocês já conseguiram a atenção de bastante gente. Mas ninguém tá dando dinheiro ainda. E aí eu começo a fazer umas coisas, tipo, quase impossíveis. Tipo, a água subir muito alto, descer em espiral. E depois... Peraí, fala. Você consegue moldar alguma coisa? Fazer tipo um animal, alguma coisa? Aí eu faço a água ficar no formato de um Pikachu, depois de um Pidgeotto, depois essas coisas de Pokémon. Beleza. É, ô Álvaro, você pode tentar congelar também as então, formas que ele faz. Era isso que eu ia falar. Ele começou a falar. Então, tipo, é que eu ia falar, tenta, eu cheguei e falei, ó, faz, sei lá, um Pidgeotto aí. E eu fui lá e tirei as mãos e frá, fiz. Agora eu vou lá, tipo, eu encosto o dedinho nele assim. Eu vou tentar congelar, né? Ou eu congelo, sei lá. É, rola o dado, cada um, desse aí. Beleza, o Jorge fez um Pidgeotto assim, ó, ficou muito real assim, e você foi e congelou. Aí tem uma menininha lá no meio. Pai, eu quero um Pidgeotto de gelo! Eu quero um Pidgeotto de gelo! Faça o favor, né, Criptos? Ajude também, né? Cara, eu tô aqui só, vocês têm que me levar só, não tô fazendo nada. É, a gente pode vender qualquer coisa que vocês quiserem, de gelo, claro. Aí o pessoal começa já a juntar em volta já. O pequeno... Ih, caralho. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, eu esqueci. A gente se conhece há tão pouco tempo. Não, o menino da água. Sensui, obrigado, Sensui. Desculpa, pequeno. É, quanto que a gente pode cobrar disso aí? Ah, podemos cobrar 10 moedas de cobre cada um. Já que é um povo bastante... Já que é um povo bastante sofrido, a gente pode fazer um preço camaradinha pra eles. Por 10 moedas de cobre, qualquer coisa ele faz e eu congelo. É, o pessoal já começa a juntar em volta já, né? Façam fila, por favor. O pessoal vai juntando, vocês vão fazendo. Ah, um quer um balde de gelo, outro quer não sei o que lá, e vai fazendo, né? É, rola um D20 cada um. Ah, enfraquece, ó. Né, Álvaro? Desculpa. Transfiram 70 moedas de ouro. 70 moedas de cobre, só. 70 moedas? Dá pra nada, é. Tudo bem, a gente pode... Às vezes tem o dia seguinte. Uhum. É, vocês... É... Já tá meio que escurecendo já. Vocês vão tentar ir pra alguma taverna, algum lugar pra dormir, alguma coisa? Tentar procurar uma caverna, né? Porque, pô, vai procurar uma taverna com 70 peças de cobre e você não vai conseguir nada. E a gente ainda precisa consertar o barco, né? Exatamente, por isso que eu falei. Procura uma caverna que a gente possa descansar lá, que caverna é de graça, né, pô? Caverna mais perto fica bem longe. Tá bem longe. É, então... Que é a caverna do Focinho do Lobo. O que eu sugiro, tá? A gente ir lá no barco, lá que o barco tem aquela casinha dele, e tentar dormir lá. É. Pode ser? Então pode. Pode ser? Vamos, bora. Beleza, a gente chega e entra dentro da casinha lá do barco, assim, cabe tipo, tranquilamente nós três. Cada um deita num canto. Durante a noite, a gente ouve uns barulhos estranhos vindo lá de fora. Tipo, como se fosse alguém com dor, assim, sabe? Gritando de dor. E uns latidos e uns uivos. Eu saio do canto onde eu estou deitado e dou uma espiada, assim, pela porta, pro lado de fora. Sem chamar muita atenção. Quando você olha pro lado de fora, é na cabana do velho louco. Tá, tipo, ela tá chacoalhando todas. Olha, foi até como o Cryptos disse, então não dá pra confiar muito nesse cara. A casa dele tá balançando mais do que casa de japonês em terremoto. Oh, meu Deus. Querem fazer alguma coisa? Eu fico onde eu estou. Eu acho melhor a gente ficar aqui quietinho. É isso. No outro dia de manhã a gente acorda, nada aconteceu, nada demais aconteceu. E vamos atrás de alguém pra arrumar o barco, pra ver se com as 70 moedas de cobre a gente consegue alguma coisa. Né? Ou ver quanto que falta, né, pra gente poder arrumar. A gente tem que comprar o barco primeiro, né? Não, mas o barco é dele, se a gente arrumar, fica pra ele mesmo e já era, entendeu? Ah, entendi. Se ele for levar a gente. E a gente vai andando até o porto pra poder falar com algum desses caras no estuário. Quer falar com alguém? Aí eu chego assim no, perto de um marinheiro que tá aqui perto. O cara é bastante alto e parrudo. Pescador parrudo. Ele tá lá martelando o barco dele, assim, tá arrumando o barco dele mesmo. É, bom dia, senhor. Fala aí. Quanto que o senhor cobraria pra arrumar um barco? Depende do barco, né? Depende do trabalho, que barco que é. Ah, o barco é. Ele tem cerca de umas duas vezes o tamanho do senhor, tem uma casinha. E o casco dele tá com muito furo. Não é o barco do velho louco, não, né? Por acaso é esse sim. Ih, rapaz, aquele barco lá pra consertar é muito material. Quanto você Só cobraria? De material vai umas 200 moedas de cobre. Vai. Então. Tem algum barco? A gente tem 70. É. Rapaz, com 70, o máximo que você vai conseguir comprar é. É uma massa pra colar os buracos que ele tem, mas mesmo assim, pra navegar fica ruim. Tem algum barco que a gente possa comprar com esse dinheiro que a gente tem? Rapaz, 70 moedas. O máximo que você vai conseguir comprar é uma garrafa de água ali na venda. Ô, louco, rapaz, que inflação é essa? Ah, que é tudo caro. Bom, o jeito é a gente fazer mais uma exibição, né, cara? Ó, rapaz, se vocês quiserem, eu dou material por 70 moedas. Mas aí quem conserta são vocês. Tá, mas... O senhor poderia ao menos ensinar a gente a consertar? Rapaz, é só tampar os buracos. É só tampar? É, mas assim, vamos fazer o seguinte. Tem algum trabalho que o senhor queira que a gente faça pra que o senhor possa consertar o barco pra gente? A gente paga o material e com o trabalho que a gente fizer, você conserta o barco pra gente. Rapaz, eu tô muito ocupado arrumando meu barco. Eu não vou conseguir arrumar o barco de vocês também. E se a gente ajudar o senhor a arrumar o barco do senhor? Não precisa não, vocês não sabem consertar barco, já falou agora mesmo. É, a gente dá um jeito. Mas a gente pode carregar as coisas. Então tá bom. Fazemos qualquer negócio. Tá bom. Vocês querem carregar? Você pode descarregar todos os barcos que tem aí no porto aí hoje. Aí eu dou 200 moedas de cobre pra vocês. Interessante. Muito bom, então vamos nessa. Tá bom. Vamos trabalhar. Aí eu pego, vou pro primeiro barco. E vou levando. Aí vocês vão descarregando o peixe de todo mundo aí do vilarejo. E nisso passa o dia inteiro, tá? Só que é o seguinte, foi um trabalho desgraçado, mano. Que era muita coisa. Cada um aí tira 5 pontos de vida de cara. Ô, louco! Opa! É, mas também tem a questão que a gente pode descansar, né? Vocês vão tentar arrumar o barco agora à noite ou vão esperar até o outro dia? É, esperar até o outro dia, né? Esperamos até o outro dia. Porque é assim, vocês já estão tipo, meio que perdendo muito tempo nisso aí já, entendeu? É, mas fazer de qualquer jeito pra afundar, então muito obrigado. Beleza. Vocês acordam no outro dia, cada um recupera 2 pontos de vida só. Pra arrumar o barco, vocês vão lá pagar lá o senhor e ele chega, rapidinho já conserta já o barco já. Sim. Meio que magicamente ele conserta o barco. Quem sabe, sabe, barco... não? É, o barco tá meio que pronto assim já, precisando só de alguém pra pilotar ele mesmo. Aí eu chego. Isso, assim. o velho louco sai de dentro da casinha dele, assim. Aí vocês percebem que ele tem uma perna só. E outra, uma perna de pau, assim. Ele é bem, bem pequenininho, assim, ó, bem baixinho e bem magrelo. E vai andando até o barco. É, vocês arrumaram o barco mesmo. E agora, o senhor pode levar a gente até lá? Ó, até posso, né? Vocês arrumaram o barco pra mim, mas aí... O que vocês vão fazer lá em BF? Vocês não vão atrás de tesouro lá não, né? Pode ficar tranquilo que não. A gente só tá fazendo uma pesquisa. Olha, BF é amaldiçoado, hein, rapaz? Cuidado lá, hein? Ah, sim. Mas como eu sou um mago, e mago tem também alguns serviços de pesquisa, eu preciso fazer uma pesquisa. Você tá falando, né? Tá bom. Vocês estão prontos pra ir pra BF já? Sim. Só esperando o senhor. Podemos ir. Vambora, né? Aí vocês vão indo em direção ao barco dele, assim. E ele também que encostado assim na areia, assim. E metade na água. Tem que empurrar ele pra entrar na água. E aí eu só falo assim: nobre cavaleiro, você é o mais forte de nós, por favor. Tá certo. Tem que jogar alguma coisa? É, rola um dado aí de teste de habilidade. O barco nem se mexeu. É, eu tô meio fraco, gente. Eu preciso comer. Vamos lá, eu vou tentar também. O barco começou a ir pra água, assim, e já tá, tipo, saindo, assim, já, assim. Aí vocês vão correndo e conseguem entrar no barco. Aí o Cryptos chega pro velho e fala, meu, vai ser foda conversar comigo mesmo agora, né? Pode deixar que eu faço a voz, então. Não, não, pode deixar. É, aí o Cryptos chega e fala, quanto tempo o senhor acha que vai demorar, mais ou menos, pra ir de barco daqui até BF? Olha, rapaz, é perder natural, um dia é de viagem, mas querem falar alguma coisa com ele? Bom, tem alguma coisa pra gente fazer aqui no barco? Eu posso tentar. Enquanto isso, eu posso tentar aumentar a velocidade do barco. Jorge, você tá dentro do barco, você já toma um... É mesmo, isso. Debuff devido à sua maldição lá de... De veículo. É, aí eu só faço assim, e fico inclinado assim no beiral da máquina. E fico assim, aquela... Você tem coisa. Só 2 de habilidade, né? É, eu só fico uma habilidade dentro do barco. E quase vomitando, jogando uma poção fora. Sensui, o que tá acontecendo? É pra você entender. Os Dragon Slayers não podem... Transportes. Que coisa, hein? Se ligou que se acontecer qualquer coisa aí, você que vai ter que lutar, né, ô cavaleiro? É, né? A gente fica sentado esperando aqui passar e tal. Lá pela metade do dia, quando o barco já tá bem no meio do oceano já, de longe a gente vê um outro barco. Vejam, um outro barco. E eu vejo, ó, dou uma olhada pra cima, né? Dou uma olhada pro barco e daqui a pouco... Olha pra trás, tem uma lista, né? De vômito. Da cidade até agora. Ai, ai. Sei, Sui. Você... Tá passando mal mesmo, né, cara? Você não quer tentar comer alguma coisa? Se eu comer alguma coisa... Vai voltar. Ah, deixa quieto, então. Fica tranquilo. Você quer deitar? Você tá bem, cara? Ok, acho que isso foi um não. Deixa ele pra lá, cara. Nisso a gente vê o barco tá chegando mais perto, assim, e não tem identificação nenhuma. Não tem nenhuma marcação, nem nada. O senhor conhece esse barco? Olha, rapaz, não conheço não, mas deve ser pirata, hein? Como o senhor não conhece e sabe que ele é pirata? Ah, com a bandeira do... caveira, né? Mas... que bandeira? Não tem nenhuma ali. Ele não tá vendo, não, rapaz? Vocês percebem que o velho, ele, tipo assim, ele é meio zoado, mas ele é... ele enxerga de longe, assim. Aí eu dei uma olhada pra cima. Aí eu dei uma olhada pra cima e eu vi que realmente tinha uma bandeira preta com uma caveira branca no meio. Jorge, você não viu nada, porque você tá muito zoado. Só olhar pra cima e eu voltar algum de novo. E o barco vem vindo na nossa direção, assim. Em alguns minutos vai passar bem perto da gente. O senhor consegue passar como se a gente não estivesse aqui? Será? A gente consegue dar uma... se esconder? Eu até posso tentar. Não tem problema com aquele barco, mas... aí depois vocês precisam me ajudar. Claro, claro. Beleza. Aí nisso, o velho vai, tipo assim, numa perna de pau e na outra normal, assim, andando até a borda, assim, do navio, assim. E ele pula na água. Meu, o velho sabe nadar, gente? O velho não tem uma perna. Vocês ficam tudo, tipo assim, espantados, né? O que ele vai fazer, né? De repente, sai de dentro da água, assim, ó, só metade do corpo, um monstro gigantesco, assim, tá ligado? É tipo como se fosse um homem mesmo, só que meio musculoso, assim, e com pele meio azulada, assim, tudo assim, ó. Gente, um Smurf! E só ouvem, tipo assim, falando, agora fica com calma aí que eu vou resolver o problema do outro barco lá. Tá bom? Isso, velho, vai, tipo assim, ele vai, tipo, o pé dele encosta no fundo do oceano, assim, e ele vai, tipo, pulando, assim, pra vocês verem o tamanho dele, entendeu? E o pessoal vai atirando nele. E no meio do ele caminho? Vai... no meio do caminho? Oi? E no meio do caminho? Nisso, o velho tá chegando perto do outro barco lá, ele dá só um soco assim, ó, no barco, assim, a mão dele é tipo assim, a metade do tamanho do barco, ele consegue tipo atravessar o barco, assim. Destrói o outro navio e vem voltando pro nosso, né? Quando ele chega perto, ele fala, agora vocês têm que me ajudar agora, né? Ajudar com o quê? Então, eu tenho essa minha habilidade, essa minha maldição... e eu só consigo voltar ao meu tamanho normal pra ir pilotar o barco se alguém cantar uma canção de minar pra mim, igual minha mãe cantava. Aí, Álvaro, rola um 6 aí. Caramba, não, Álvaro. Tem que falhar nesse dado. Aí você começa a cantar uma música pro velho de minar. Agora eu quero ver. Eu também, porque eu não lembro nenhuma música. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe. Rola o dado, rola o dado. Mamãe, eu não sei pra onde que foi. Rola o dado, eu descei. Ai, isso não é errado. Mamãe. Você já começa a ficar meio zoado já que você tá lembrando da sua mãe. Mamãe. E eu encostado assim na parede, assim, né? O que eu encostado na parede sem entender nada, assim, falando, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô num barco com um cara vomitando, um outro chorando e um velho gigante do lado de fora. Dorme, neném, a cuca vem pegar. Mamãe, papai, o velho, papai. O velho começa a diminuir de tamanho assim, ó. Aí, tipo, alguém tem que jogar uma corda pra ele subir de volta pro barco. Você joga a corda chorando. Ai, ai. Nisso o velho volta pro barco, ele fala, olha, eu saí da minha audição de desgosto, viu? Ô, musiquinha horrível, rapaz. Desculpa! Isso! barco continua indo. O barco continua indo, assim. Quando tá, tipo assim, completou um dia já de viagem, falta só meio dia só de viagem, né? Cachorro d'água, é? Então, é um lobo marinho. Isso, quando tá faltando um dia de viagem, vocês estão no barco, e de repente o barco começa a balançar muito, assim, né? O senhor ali parece que está debaixo d'água já. Quem? O. O. Velho? O Sensui. É, tá, tipo, tá na praga já. Não, aí o barco começa a balançar muito assim, ó. Vocês não entendem por quê. O que tá acontecendo? O senhor já viu isso? Olha, rapaz. Tomara que não seja o Kraken, hein? O Kraken eu não consigo, não. Nisso, o barco tá indo assim. De repente começa a subir uns monstros começam a subir, tipo assim, na lateral do barco, assim. Como se fossem um. Sabe aquele monstro do pântano? Sei. Então, eles começam a subir, tipo assim, grudando os membros na parede externa do barco e conseguem entrar dentro do barco. São seis deles. Nossa. É, o jeito eu tô sozinho. É, então, o Jorge ainda consegue lutar, mas ele tem que tirar pelo menos 4 no dado. É. Pra fazer qualquer coisa, tipo assim, com metade do dano só. Vamos lá. Eu vou então. Primeiro, eu vou colocar minha armadura, que até agora eu tava sem. Momento musiquinho dos cavaleiros. O Jorge coloca na edição lá. Eu vou colocar, pode ter certeza. Agora vocês vão provar do meu punho. Rola um D6 aí pra fazer o teste de habilidade. Cara, ficar digitando esse negócio toda hora tá enchendo o saco. Ok. Você faz assim, ó, você joga o soco pra frente como se fosse dar um meteoro de Pegasus, assim, só que nisso, a parte da armadura do seu braço sai voando, assim, ó. E acerta um dos monstros. Viu? Eu falei que vocês iam provar do meu punho. Aí junta os outros 5 em volta de você e começa a te bater. Ai. E aí eu faço... Assim, eu tento pelo menos fazer um Water Slicer. Rola o D6. Ó, tirou 6. Você consegue usar seu Water Slicer. Aí ele voa uma lança de água assim, misturado com vômito, que sai do sabor. E acerta dois dos monstros e, tipo assim, corta eles no meio, assim, em cima do barco. É o velho, você vai limpar isso aí depois, rapaz. Acho que no ouro de puxar pro pau. E você, Álvaro? Você tá com 3 cara. 3 desses monstros tentando morder você, assim. Tá, o chão tá molhado? Por causa do Jorge? Tá. De água e vômito. De água e vômito, ok. Eu vou. Então, a mesma coisa, eu vou tentar usar o punho de novo, só que congelando o chão onde já tá molhado. Pra você prender seu eles. Golpe no chão do barco. No chão do barco, tem certeza, cara? Era na água, mas tudo bem. Tenta acertar como eu molhei os caras, tenta acertar os caras. Eles estão molhados? Não foi só 2? Não, mas estão todos molhados já. Eles estavam dentro do oceano, né, mano? Eles estão molhados. É, realmente, eles estão molhados. Sim, então eu vou acertar eles. Pela madrugada, né, velho? Rola um pesquisa aí. Ó, como você tem habilidade 4 e mais 5 aí, você acerta os outros 3 assim, tipo, com um golpe que voa, tipo, uns pedaço de gelo neles e consegue tipo, furar eles todos, assim, e cai, tipo, os três outros mortos, assim. Então a gente tá no barco com mais cinco bichos mortos aqui em cima. Vai chegando perto da ilha já. A gente já consegue ver a ilha e tem, tipo assim, tem tipo um vulcão dentro dela, assim. E uma floresta em volta do vulcão. Agora ajuda a tirar esses cadáveres daqui. Pode aí, deixar que eu tiro eles. Aí o velho, não, precisa não, porque aí já tem almoço já. Oh, oi? Ué? Carne de monstro do mar é a melhor coisa que tem. É, eu passo. A gente consegue atracar na ilha, né? Consegue chegar? É o velho. Bom, daqui pra frente é com vocês, hein? O senhor espera a gente aqui. Olha, rapaz, conhecendo os monstros aqui e eu não confio muito em vocês não, hein? Eu vou esperar até amanhã só. A gente nem precisa demorar muito, agora tô bem melhor. E aí eu peguei uma mão só, aquele odre de água, é quase do tamanho da minha cintura. Pego ele com uma mão só e viro e só escuta aquele clube. O personagem do Charge é tipo o Gaara. Ah, sim. Ah, tá. Negócio de água na coisa. É, só que no caso do Gaara é areia, mas ok. Por isso que é tipo, não é igual. Aí, beleza. A gente tá na ilha. Desculpa. Aí o Crepúsculo chega pra vocês e fala, olha, eu sei que mais ou menos o que eu quero encontrar, eu não falei pra vocês até agora, mas é o tesouro de um tecão. Um tecão? Eu peguei referência. Eu peguei referência. Reza a lenda que aqui nessa ilha tem um tesouro que era do antigo rei do mar e que ele conseguia controlar os oceanos com esse tesouro. Aquaman? Tá mais pra Gold e Roger, né? É. O que vocês acham? A gente já deve ir lá direto? Deve... Ah, do jeito que... Tem você sabe o caminho já direto pra lá? Ah, eu sei que é numa caverna onde dizem que tá enterrado o tesouro. Olha, então vamos parar de enrolação e vamos logo. Exatamente, porque o nosso velhinho monstro aí, ele só vai esperar até amanhã. Então, se a gente não fazer um negócio rápido, a gente vai acabar ficando por aqui mesmo. É melhor ir logo então, né? Isso. Agora a gente tá na ilha. A gente tem na nossa frente, assim, o caminho, várias palmeiras, assim, né? Várias, uma parte de mata, tipo, de beira de praia mesmo. Porra, meu, você também foi sacanagem, né? Com palmeiras e não coqueiro, né? É palmeira. Palmeira é o nome do mato, né? Da planta. A espécie de coqueiro é só se dar coco. Então, foi essa era a intenção. É, a gente vai andando entre elas assim e vê, tipo assim, na base do vulcão que a gente tinha visto de longe, a gente vê uma entrada de uma caverna. Olha, achamos rápido até. Só pode ser é, lá. Então, o mapa que eu tinha aqui já leva direto pra lá mesmo. O problema é que dizem que ninguém nunca voltou com o tesouro. Vai ser a primeira vez, vai, vamos logo. Algo tem aí dentro aí. A gente vai andando até que chega na caverna. Dentro da caverna já tem uma porta gigante assim de ferro. Então não é nada artificial. Não é nada natural, é artificial, entendeu? Uhum. Então temos vida inteligente nessa ilha. Vamos tomar cuidado. Ou já tivemos. Ou não. Ou não. Vamos tentar entrar aqui dentro da caverna? Como vai ser? Sim! Com toda certeza, né? Então tá, precisa fazer um teste de força aí pra tentar abrir a porta de ferro. Faça o favor de critar, isso é isso. Né, Álvaro? Oi? Faça o favor de critar, né, Álvaro? Tira aí o dado do Álvaro. Então, né? Vocês conseguem empurrar a porta até que ela fica entreaberta, assim, que tem espaço suficiente pra gente conseguir entrar. Dentro dela é como se fosse uma masmorra mesmo, não é uma caverna. É, tem parede de blocos, assim, sabe? Tá iluminado? Não, não tá iluminado. E eu não tenho magia de fogo. Luz, A única luz que a gente tem é o do que vem lá, tipo, da entrada da caverna. Certo. É, o senhor Cryptos, o senhor tem alguma coisa? Alguma tocha? Alguma coisinha? Nisso que você fala isso, eu tiro, tipo, de dentro do meu casaco, assim, como se fosse uma bolinha, assim. Uma esfera pequenininha de vidro. Um botão em cima. Nisso que eu aperto, ele acende como se fosse uma lâmpada. Olha! Aí a gente vai andando com... Tipo assim, eu vou indo meio que atrás e iluminando vocês. Não, atrás. Vai na frente. Vocês vão na frente, vocês têm que me defender, cara. Eu tô em defesa aqui, não. Porque vai andando meio devagarzinho, deixando você meio na frente. Nisso, a gente tá tipo num corredor assim que tem várias portas. Vocês querem tentar. Vamos abrir as portas. Vamos abrir as portas da esperança, Maoi! É um corredor longo, né? E tem duas portas de cada lado e uma no final dele. Eu vou na da direita. Na primeira? Isso. Tá, rola um D6 aí. Você abre e você acha tipo um armário de produto de limpeza só. Vassoura. Todas essas coisas. Quantas portas tem? Eu vou pegar uma vassoura. Quantas portas tem? São quatro. Agora restam tipo assim. Duas na esquerda, uma na direita e a da frente. Eu vou tentar abrir logo a da primeira da esquerda. Beleza. Fala um desse aí. Você abriu e você achou tipo uma dispensa assim de comida. Aê! Eu já puxei um pouco. Só que tá tudo mofado. Oh, que monstro. Tem queijo? Coisa. Não é queijo, porque se for queijo, queijo dura bastante. Não, tem um monte de fruta, essas coisas. E tudo. Tudo estragado. Tudo podre. Okay. Alimentos. Como se tipo assim, fizesse muito tempo que ninguém passasse por lá. Alimentos perecíveis. Eu vou na outra porta então. Alão D6. Quando você abre, você acha tipo como se fosse uma sala que tem algumas armaduras, tem espada, tem um monte de arma nessa sala. Interessante. Alguma arma que se possa usar? Ah, qualquer uma. Vocês podem pegar espada, essas coisas, se quiserem usar. Eu pego um daqueles. Se eu conseguir achar, eu pego um colete de couro. Não, é tudo de metal. Tudo de metal? Uhum. Ah, então eu tento pegar algum protetor. Protetor do quê? Ah, sei lá, não, é melhor não, porque eu sou tipo um mago monge, então. Armadura pesada não é comigo. Quer tentar? Eu vou só. Não tem nada pra pegar, não. Eu já estou com a minha vassoura. Bom, eu vou tentar pegar. Eu vou tentar abrir então a porta que tá à direita da que eu abri antes. Quando você abre, você acha tipo assim, como se fosse um dormitório, assim. São, tipo, seis beliches. Tem alguma coisa que preste aí? Não, é só o dormitório mesmo. Tem algum tipo de baú ou coisa do gênero? Não. Aí só tem cama mesmo. Bom, pelo menos não tinha nada, então eu vou tentar... É, então... Vamos ter que abrir a última porta, né? É, abrir a última porta. Quem que vai abrir? Eu vou. Já abri. Tá bom. Nisso que o Álvaro tentou abrir a porta e enterrou. E eu tentei em seguida. Você tentou em seguida, você chutou a porta caiu. Nisso que a porta caiu, você vê assim, uma sala grande, né? Com um trono lá na frente, com um esqueleto sentado. Um esqueleto com armadura. Uau. Volta a do esqueleto assim. Tem um buraco assim e você vê lava vulcânica ali. Atrás do trono que tá sentado, esse esqueleto, tem tipo uma outra porta. Isso daqui tá muito estranho. É, vocês estão vendo a outra porta ali, como é que a gente chega ali? Só passar do lado do... Só passar do lado do... não vai dar nada. Tá bom, então a gente passa ali. Tem alguma coisa no esqueleto? Alguma coisa que chame a atenção? Ele tá com uma armadura e uma coroa. Vocês vão passar do lado dele? É, passar do lado dele só. É, rola um D6 aí, o Álvaro. Do jeito que eu tô com sorte no D6 hoje. Né? Oi! Porque você foi passar do lado do esqueleto, ele foi com a... Ele, tipo assim, ele meio que acordou e foi com o braço na sua direção. Você conseguiu desviar, assim, dele, assim. Aí o esqueleto, chega aí. Chega! Eu pensei que o esqueleto ia ter falado, chega aí. chega aí. Quer uma balinha, cara? Quer uma balinha? Vem cá, quer uma balinha? Quem são vocês? Eu sou o seu pai. Ele levanta e tira da bainha assim uma espada gigante, assim, tipo, 1,5 metros de comprimento, assim, e 20 centímetros de largura. Ui. Vocês estão tentando roubar o meu tesouro. E não saem daqui nunca. Ninguém quer nada com o tesouro, não. Pode voltar a dormir. Isso, ele gira a espada em direção ao Jorge. Rola o dado, Jorge. O Jorge rolou 3. Ele vai e passa a espada do seu lado, assim, ó. Tipo, não chegou a pegar, mas, sabe, só a pontinha da espada fez um corte, assim, ó, na sua armadura, na sua roupa, assim, que você tá, de fora a fora, assim, tipo, do ombro até o joelho. Porra, meu, essa roupa custou caro, velho. Eu tô perto dele, como eu me desviei tá do dele. Lado. Do outro tá lado. Do outro lado e você do outro. Então eu já vou mandar bala num ataque especial, que é o Suiryu no Hokko. Na verdade, é só vocês lembrarem de Fairy Tail, é o ataque de sopro do Natsu, só que de água. É, lembrando que vocês estão num lugar fechado que só tem lava vulcânica dos lados só. É, mas eu tenho meu Aldrin nas costas. Uhum, beleza. Rola um D6. Ai. Ok. Beleza. Esperei só um momentinho. Acho que eu... Nisso que você vai usar o seu golpe especial, você tira aí 3 pontos aí de ponto de magia, tá, Jorge? Ok. Você meio que dá uma engasgada e não consegue usar o ataque. Isso, o rei esqueleto de fogo aí, ele vai girar a espada dele em direção ao Álvaro agora. Rola um D6 aí, ó. Aê! Isso que ele gira a espada assim em direção ao Álvaro, ele tipo assim, ele corta tipo de cima pra baixo assim, isso a espada dele crava no chão. E ele fica, tipo assim, em uma posição que tá vulnerável a qualquer ataque do Álvaro. Eu vou meter um punho de nevasca nele. Nisso você lembra do seu mestre Natal, Noel de Natal. Pelo e meu ele, mestre! Ele fica tipo assim, aparecendo assim em espírito atrás de você, assim, com a armadura dele de Papai Noel. Rola um D20 aí. Ô, Jesus. Você dá um golpe assim no... no rei esqueleto, só que tipo assim, a armadura dele é muito forte pra você e você consegue tirar só 2 pontos de vida dele. Ele tem 20, tá? Eu tento novamente o ataque de sopro de água dessa vez. Beleza, rola um D6. Aí aê! Sim, Beleza? É. Rola um D20 aí, ô Jorge. Ok. Pera aí. Você consegue usar seu golpe especial. Só que nisso, o Rei Caveira de Fogo pegou, tirou um escudo das costas dele e colocou na frente. Mesmo assim, ele toma 7 de dano, tá? Deu pra 11 agora. Agora ele vai tentar dar um ataque em você. Você viu que ele tá só batendo a espada de um lado pro outro, né? É. Vai tentar bater a espada na sua direção. Rola um D6, Jorge. É, você conseguiu ainda desviar dele. É. Álvaro? Oi. É, eu vou fazer a mesma coisa. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, ele é um golpe de nevasca, só que tipo assim, ele conseguiu defender com o escudo. 100% okay. Do ataque. Dessa vez eu vou tentar o ataque de prisão. Que é o de só prisão que agora é minha vez, tá? Tá, então tá, vai. Tem dois poços de lava vulcânica dos lados, né? Ele vai tentar invocar o espírito de fogo aqui dele. Se ele tirar mais de 10, ele consegue, tá? Nisso, o Rei Caveira levantou os braços pra cima, assim, e a lava vulcânica que tava dos lados, assim, dele, tipo, subiu, assim, como se fosse um pilar de lava vulcânica, e entrou dentro do corpo dele. Ele agora tá, tipo, como se fosse feito de fogo, entendeu? Acho que agora facilitou as coisas pra mim. É, pra ou mim não. Rola um D6 aí, Jorge. Pera aí. Ele jogou uma bola de fogo na sua direção, mas você conseguiu desviar. É, faz o seu ataque. E agora eu vou tentar prender ele com a minha Suryu no Tamar, que é a minha técnica de prisão de água. Ah, justamente quando eu precisava de um cisco. Você tentou usar sua técnica de prisão. Ah, você tá com. Quantos pontos de magia você tem? 15, agora, né, no total. É, 15 no total, eu tava com 12. Tava com 12, você perdeu 4 agora, tá? Aham. Tá com 8. Sim, eu tô fazendo um pouco dano. Você não conseguiu atingir ele, tipo assim, é como se ele tivesse vulnerável ao seu ataque. Tipo, só a temperatura dele, a água não conseguiu nem chegar nele agora. Uhum. Tenta atacar o Álvaro. Eu vou tacar minha vassoura nele. Sério isso? Minha nossa senhora. Ok, eu perdi minha vassoura. Ah, mas você atacou duas vezes. Pera aí. Explica agora. Fogo. Quando você tenta fazer um ataque tipo assim, muito esdrúxulo assim, o mestre pode utilizar mais dados se quiser. Ah, sem graça. É por isso que eu falei, você tem certeza? Ah. É porque se você consegue um dano crítico, também eu tomo o dobro de dano, né? Ia ser engraçado te matar com uma vassoura. Né? Tudo bem, continue, desculpa. Agora o que ele fez? Ele levantou os braços pra cima assim, ó, fez uma aura de fogo. E tipo, em volta dele assim, tá tipo expandindo assim, ó. Vocês dois rolam um D6 aí. Caramba, vocês dois conseguiram! O golpe do Rei de Fogo é. Tipo assim, em volta do Jorge formou tipo uma aura de água que protegeu ele. E do Álvaro formou uma aura de gelo. que, tipo assim, protegeu vocês 100% do ataque. E vocês estão, tipo assim, com mais poder agora nessa próxima rodada. É, tenta atacar o Jorge. Vamos lá. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Ele não consegue fazer ataque nenhum nesse momento. Vai, Álvaro. Eu vou atacar com o meu ataque mais forte também, que é a tempestade aqui, meu. Tempestade polar. É. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Olha. É. Você tava com double damage por causa da defesa que você conseguiu fazer, né? E o Rei de Fogo já tava com 11 pontos de vida. Quando você, tipo assim, formou a aura em volta de você, você lembrou do seu mestre te ensinando o seu golpe mais poderoso lá da tempestade polar. E lembrou, tipo, do dia de Natal, assim. Aí você grita o golpe do seu golpe aí, Álvaro. Tempestade polar! Mano, isso foi muita execução Aurora, velho. Nisso, você solta tipo um furacão de gelo, né, em direção ao Rei de Fogo, que vai congelando em volta dele, assim, vai formando tipo como se fosse neve em volta dele mesmo. E depois você dá tipo um soco por cima, que tipo o gelo cai todo, e no lugar de um rei esqueleto de fogo tem só uma estátua de um... feita tipo de obsidiana, assim, sabe? Da lava vulcânica solidificada, assim. E ele parado, assim, com a espada pra cima. Assim. Inimigo derrotado, senhores. Né, agora foi o golpe, hein, mano? O que nos resta agora é só entrar na sala que tem atrás dele. Eles tentam abrir a porta. Isso aí, sim, eu vou andando. É. Beleza, quando vocês entram na porta, cada um rola um D6 aí. É um 5 e um 2, né? Uhum. Isso. Beleza. Quando vocês entram na porta, tem um monte, mas um monte, assim, de moeda de ouro, assim, sabe? Uma sala forrada de ouro. E no meio da sala, lá em cima dela, assim, ó, o Álvaro avista uma caixa, né, quadrada, toda de ouro, com um símbolo de um chapéu de Papai Noel. Armadura de ouro de Papai Noel! Nada mais, nada menos que a armadura de ouro de Papai Noel, cara. Oh, meu Deus, meu mestre esteve aqui. Aí você corre em direção a ela e pega ela pra você. Olha, claro. Aí, acabou de ganhar um upgrade aí de cavaleiro de prata pra cavaleiro de ouro. E o Jorge vê mais ao canto tipo um baú de madeira bem pequeno, assim, sabe? Que cabe na mão, assim, como se fosse um... menor que uma caixa de sapato, assim, sabe? Ele pega essa caixa e abre. E lá dentro tem uma... como se fosse uma laranja, sabe? Uma fruta azul, umas marcas de onda nela. Olha! Interessante essa fruta. É uma... Aí eu já olho assim e falo, cara, isso aí você sabe o que é, né? Imagino que seja, mas eu não tenho certeza. É uma fruta do demônio, isso. dá poderes para as pessoas que a comem. É, o problema... Come? É do demônio? Cuidado! É, eu acho melhor você pensar um pouco antes de comer, né? Eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa eu vou pedir pra que analisassem primeiro, né? Não, mas é tipo assim, no mundo que a gente tem, ninguém tem, tipo assim, conhecimento de como funciona, tá? No universo que a gente tem. Aí você guarda ela por enquanto, tá? Isso, o Creeper lá no meio, tipo assim, começa pro... Eu falo, senhores, a gente tá precisando encontrar uma orbe alaranjada aqui dentro. Esse é o tesouro que eu vim buscar. E a gente vai procurando e não acha, e não acha, e não acha nada. Lá no fundo, a gente vê tipo uma parede, como se fosse um pergaminho com uma faca fincada nele, né? E a gente pega, vai correndo em direção a ele. Eu pego o pergaminho pra mim e não mostro pra vocês, tá? E vocês veem que eu tô com uma cara assim meio chateada, né? É, nisso, a gente começa a ouvir, tipo assim, como se fosse um terremoto, tá ligado? Senhores, e acho que é hora de sair daqui. Eu acho que é melhor a gente ir correndo mesmo. É, vocês querem tentar pegar mais alguma coisa? Não. Tem mais alguma coisa? Aqui. Tem muita moeda de ouro, tem, sabe, vários foros assim. Nessa hora, é melhor não ser ganancioso. Ganancioso. Sair daqui. Tá, rola um D6 cada um, hein? Olha, vocês conseguem sair até até conseguir pegar ouro, tá? Tá certo. Tá ótimo. A gente sai correndo e, tipo assim, a caverna tá, tipo, se desmanchando, assim, ó. Tá ruindo, assim. Nela mesmo, o vulcão entra na erupção. Ah, que bonito. Isso, a gente vai correndo em direção ao barco que a gente veio até aqui, né? A gente consegue chegar... E a gente entra no barco e fala pro velho, né? Sebo nas canelas! E vai indo, né? A gente consegue sair a ele. E aí, vocês conseguiram pegar alguma coisa? É, deu pra gente pegar as coisas. E o Cripto tá lá no canto, né? É. Aí quando assim o barco tá começando a andar assim, eu só pego, coloco a caixinha entre as pernas, me coloco na murada do barco. Eu vou chegar pro Cryptos. Tá tudo bem, cara? É, cara. Infelizmente, eu não consegui chegar aqui a tempo. Mas o que aconteceu? Depois que você pegou esse papel, você ficou com uma cara tão fechada. Bom, aqui nesse papel tá falando que alguém já pegou a Orbe antes. Como assim? Alguém veio antes da gente? É, só pode ter sido isso. Meu Deus! E quem assinou a carta? Bom, a carta tá assinada como Rainha dos Ossos. Rainha dos Ossos? Acho que temos algo bem grande pra servir. E você já decidiu o que vai fazer com essa sua fruta do demônio? Eu vou ver o que eu faço com ela depois, vou guardar por enquanto. Tem que ver agora. Tem que ver agora. Porque tem que ver agora? É. Faz parte da história. Aí eu pensei assim, isso, pensamento não tem interpretação de cara enjoado. O jeito é eu arriscar. Se essa fruta me trouxer algum tipo de poder melhor, pra eu poder ficar mais forte, poder encontrar a minha mãe, que seja agora. Mamãe! E aí eu vou, abro a caixa... Pego a fruta e dou uma daquelas dentadas fabulosas. Beleza. Nisso, seu enjoo para na hora. Você pode anular a maldição, tá? Você pode cancelar a sua maldição na ficha. Tá bom. Você já tá de boa agora. Porra, tem que enfim. Só que assim, não foi... Você comeu... É uma fruta do demônio mesmo. Ela vai te dar uma habilidade diferente. Só que... A nossa história termina por aqui, por hoje, senhores. Ela vai continuar nos próximos capítulos, agora com vários mistérios. Quem é a Rainha dos Ossos? Qual é o poder que o Jorge conseguiu? Não percam os próximos capítulos. Aonde está a minha mãe? Vocês entenderão quem é a minha mãe. Sua mãe?